谁的？谁传给本松？ Tenente César, lá com antecedentes do visual 500 pés, informe visual com local de pouso. Número 2, vai. Azul 2759, decola os 45, controle 1 no 20 em cima 8. 208. Copéis. Prato, Júlio. Está pronto para lançamento. Sr. Salvador, Azul 2759. Azul 2759. O TAP retorna decolagem. Suba via Arboruno para o 360. Via Arboruno, nível 360, Azul 2759. Quilômetro Oscar. Quilômetro Oscar, fique atento ao Juliette Quebec Kilo em exercício de lançamento de paraquedistas da vertical do Aeroclube de Veracruz. Fique afaste-se do litoral da ilha para evitar o conflito com os paraquedistas. Juliette Quebec Kilo, pronto para o lançamento. Só um minuto, aguarde para o lançamento, Quebec Kilo. Aguarda. Quilômetro Oscar, copiou o controle? Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar. É um tráfego do Juliette Quebec Kilo, efetuando exercício de paraquedista, de lançamento de paraquedista sobre a vertical do Aeroclube de Veracruz. Portanto, em virtude disso, ao efetuar a travessia da Baía de Todos os Santos, afaste do litoral da... mantém-se afastado do litoral da Ilha de Itaparica. Gente, Quebec Kilo já afetou o contato via 12345 para a coordenação de tráfego. É a coordenação livre. Gente, é um Kilo Romeo agora através do farol da Baía, citando a travessia da Boca da Baía. Está livre o lançamento, chama para descida. 320, só os 48, direito 121, decimal 1 no som. Salvador 2790, com espera pronto. Azul 2790, autorizado alinhagem e colapso 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2. Autorizado alinhagem e colapso 2790. November Oscar Whisky, decola aos 4-8, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, November Oscar Whisky. Quilo livre descida com curvas pela esquerda e informe cruzando 4 mil pés. Vem aqui na sua sarapa, tá com 4 mil. Uma 26, contato radar 60 milhas 2 Salvador, mantém o nível de voo 1-1-0, direto Conde. Chame através de Salvador. Informe através de Salvador. Trolle ou Papa Romeu, November Astro Whisky, decolado da 17. Papa Romeu, Whisky. Número 10, corredor da Xen, informe através de Farol da Barra. Reporta Farol da Barra, November Astro Whisky. Azul Eco, para a coordenação de tráfego, chama a torre em 18, decimal 95. 18, Eco. É, o Papa Romeu, Azul Eco. Azul Eco para Enrimar, informe no solo, não atraso no setor, informar, vento 1-0-0 graus, 1-2-9 em Salvador. Informará no solo e chamará para arremetido, Azul Eco, mas é um TGL. Ok, gente, então informe... quando fora do solo. Vamos lá, 790, decola 50, controle 120, decimal 8. 12208, azul, 2790. Salvador, azul 2790. Azul 2790. Tá pro radar de decolagem. Tudo via Momo para 160. Momo 160, 2790. November Oscar, qual o apoio ideal para o destino? Só um instante. Partido saiu da barra, magnética 303 do November Oscar. 303? Ah, afirmativo. Sente, a posição fora da barra está livre direto. Destino, Serra Bravo, Lima Eco. Quando possível, seu estimado de pouso? November Oscar, Whisky. Estima pouso em Serra Bravo, Lima Eco, aos 1725. Do estimado de pouso, November Oscar. Graça em no farol da barra, autorizado direto para o destino, November Oscar. Turno 164, sinificação, desse mantém o 050, chegada a Mare. 050, pode estar? Aguarde. 573, pronto, posso estar aqui no lugar. Turno 2545. Tudo bem, Mare. A linha decola, estou no 050, 573. Mal 45. 2759, chame Recife 288, alternador 260. 8860, tá? Azul, vai para o sol. Azul, manda para informar no setor, informe quando pouso. Aí mantém proa para Ilha de Maré, proa norte, 500 metros. Tá, continua até a Ilha de Maré, ok, tô ciente. Então a gente fala novamente o controle, que fez o toque arremetido e tá retornando ao setor de Ilha de Maré. Transfere controle, o Serra do Leste. 573, decola o 55, controle 120, decimal 8. É o Papa Romeu Sierra do Leco, tá? Realizou o TGL na RIMA, vai manter por lá pra Ilha de Maré. Se autorizando, segue a 1 no meu pé. 7 no meu pé, visual, última tem Salvador no 0, na 1 no 4, tome iniciando o toque arremetida na Ilha de Maré. Sierra do Leco. A intenção é pouso final, Ilha de Maré, o Sierra do Leco. Retifome para o pouso. Tomara para pouso, né? Controle boa, vou lá, né? 4, informação ainda. 64, essa identificação, decima tem um 060, chegada à área. 060, área, 964. Controle Salvador, azul 5073, passando 2.500 pés, mantendo perfil. Azul 5073, contato radar, decolagem, submantém 100, saída coral. Mantém 100, saída coral, azul 5073. Fez 144, identificação, desse mantém o 070, redução 230, mais, chegada mais, 3144. Informo que está restrito agora ao nível 100 até o limite de 30 milhas. Submantenha 100 até 30 milhas de Salvador. O vento 100 graus, 1 2 nós, autorizado a decolar. 80, chegada bom. Décima tem um 080. Tá corrigindo, décima tem um 080, com 880. Eu aprovo o ponto, eu aprendi para o voo 85. Para o sequenciamento, mantém a chegada, 185. Azul 25073, tráfego 25 milhas, rumo nordeste. Mantendo o nível de voo 110, é um Embraer 110, se for por. Ciente do tráfego, 5073. Afirmativo, eu atingi, mantém uma centena. Mantém uma centena, 5073. Ciente, 9 Bosco Whisky, livre ascensão 065. No 64, desce para 4 mil pés, o altímetro em Salvador, no 0, no 4. Posição de voo ao 366? Acima chega, desce para 4 mil, na proa de 366, 14, voo no 64. 1885, redução de velocidade, 2309. 2309, 885. No 964, voo direto TAP. TAP, 964, obrigado. 3805, decola 00, 1600, controle 120, 08. 08, obrigado, ótimo domingo. Controle Salvador, 3805, boa tarde. 3805, contato radar de decolagem, submantenha uma centena na saída da El. Saída da El, uma centena, 3805. É Colima Oscar, mantém o litoral, informe no através do Parque Pituaçu e aguarde a transferência das comunicações. É 3805, tráfego 25 milhas, rumo nordeste, sentido oposto, mantendo 190, Embraer 110. Ela atingir, mantenha 100. Ok, ao atingir, manterá 100, o 3205. Na sua esposa, aguardando autorização para ascensão ao 340. Pode agora. No 64, desça para 2500 pés, altímetro em Salvador 10 no 4. Livre final RNAV, chama estabilizado. Gente, 2500, livre RNAV, chama nave estabilizado com o 964. Azul 5073, livre de tráfego, Subal em Mateão 180. Ajuste a navegação para pós-coral, voar e o COVID. Confira após coral, qual a posição? Após coral, direto e o COVID. Coral direto e o código azul 5073 subindo para nível 180. Correto. O gol 19, 24, após o posição ETAP pode ir para o Serra Vita 366? Correto, após o ETAP 366. Controle Salvador azul 5073, poderia voar direto e o código da presente para desvios? Somente junto à coordenação com Ilhéus, após coral, somente após coral. Então você solicita desvio à direita para 235, azul 5073. Gente. Azul 2790, chame Cujo. Vou direto lá em Foz e chame Recife em 2685, altando 2545. Bom, azul 2790, vai voar Lençóis e o centro Recife em 2085, alternativo 2545, azul. 2790. Ou no 164, chame o controle, frequência, 19, decimal, 8. 19, 8, ou no 164. Correto. Correto. Ou no 964, desça para 4 mil pés, o altímetro em Salvador no 014, aposentado para ajuste a navegação para o Serra Vita 366. Ok, 4 mil, no 014, para igual 366, aposentado, 1964. Utilizado para o procedimento RNAV, pista 10. 2500 pés, formulando estabilizado RNAV, voo 1 redução de velocidade 220 nós. 220 nós, 885. Cascavel, 75. Cascavel 75. Cascavel 75, o controle Salvador transmite cegas, agora 670 milhas, nordeste de Salvador, selecionando errado, mantém 190, chame Aracaju em 20.3. Então tá recebendo aí, contejou, viu, controle, o 3205 mandou lá. Cash. Pro 964? Bom. O 964? Chame o controle 198. 198, bom amigo. O 3205 observou um carro, saiu um bandeirante passando o JTR. 164, desça e mantenha 2500 pés, ajuste a última trono 0 no 4, voe o CRV 366 para final do procedimento RNAV pista 90, informe estabilizado. Ok, 2500, 366 na proa, vai botar estabilizado o mouse, 64. 3560, identificação, desse mantém o 050, chegada Mari. Mari 050. RNAV pista 90, chama agora Turri, na frequência 118.95. 1-1-8-9-5, bom. Reto 368-885. Adoro 3144, 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 Oscar está pulando. Eco Lima Oscar, guarde a transferência das comunicações. Guarda. Zorro, gol número 64, 2 milhas do 372, baixado e travado. Fecho 64, continua a aproximação e aguarda a utilização em pouso. Aguarda. Controle Salvador, Azul 073, tem condições de voz coral, já prevê. Bruno 964, tu me escuta? 964? Assis 080, gol 885. 885? Bruno 885, atingiu 080. Gente, na Pulo 368. Chamei o controle em 119.8. Só na Azul 368, controle 1198. Azul 5073, vou direto e o COV. Direto e o COV, Azul 5073. Antes de 080, na Azul Serra Vista 368. 1885. Na escuta, gol 1885. Vê se mantém ao 060, na Azul Serra Vista 368. Contém 060, o 368, com 0885. Autorizado pouso, vento 1, 00 graus, 12 nós. Autorizado pouso, com 1964. 1397, decola 07, controle 120, decimal 8. Está 3144. Estou 4. Alteração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 020, limita aquele mic 190 do NDB Simbra. Descendo até 4 mil pés, está 3044. Ok, alguma chance de falar na proa do 368? Entre a proa 020, está 3044, aguarde para o serve 368. Pronto, 1885, tem condições de voar a serra Victor 366 para interceptar o final do RNAV, pistão a zero? Afirmo, 1885. Esse mantém a 2500 pés, ajuste o altímetro 0904, autorizado, voa serra Victor 366, forma estabilizada. Então, verso da 2500 pés, voa serra Victor 366, subir 14, aí vai estar estabilizado. Controle Salvador, rumba 26, passa outra vez. Gente. Azul 5073, agora 60 milhas sudoeste Salvador, mantém o nível de voo 180. E chama o controle Léo da frequência 20, décima 1. 964, final, pista 10. O 256, mantém a posição. Vai manter a posição. Plan 3144, 20 milhas oeste do VR em Salvador. Reassuma a navegação na proa do Serra Victor 368 para final do procedimento RNAV, pista no zero. Plan 3144, informa o tráfego 2 horas 8 milhas rumo sul-teste, passando 4.500 em descida 2.500 pés, um Boeing 737-800. Tráfego com um grau de speed de 190 nós. Plan 3144, autorizado e forma estabilizada. Boa tarde, ô papai, papai, é Climão, que é essa porra. É Climão, acho que é qual é a intenção de curso, qual pátio? Intenção é... pátio 5. Ok, tá autorizado curvar à esquerda no momento e faz o cruzamento do campo, ok? Curva imediata à esquerda e também cruza imediata final do 1-0, chama gerar base no 7. Climão. Gente, vai Climão.

para a parte 5. Ah, livre, o cruzamento vai clima Oscar, chama na final, dá 1-7. Motiva, por gentileza. Agora é possibilidade. Não é mais algo, 1-3-9-7. Então chama na final. Chama na final. Torre Salvador, gol no 885, final da Renato, pista 10. Gol no 885, continua a aproximação, atualização de pouso, pistão 0. Vai dar atualização de pouso. Para o Serra 2366, completo o nosso procedimento da RNAV, chama agora a torre, 118, decimal 95. Será 95, 3144, né? Aí, Paero, parte 5. Senhora, subindo ao 065. Para informação de voo e alerta, monitora as frequências do Centro Recife, 2685, alternativa 2545, November, Oscar, Whisky. 0, 0 graus, 1, 2 mais e táxi a baixa altura para livrar a parte 5. 7, vai ser nosso. Sou 964, solo aos 10, direito, 2, 1, décima 1 no solo. 2, 1, bom domingo. 2, 5, 1, altura 2, 8, 8. 3, 9, 7. Essa é 2, 3, 9, 7. Recife em 2, 5, 1, altura 2, 8, 8. 235, 0. Pois, Itapo, Serra 2366. Redução de velocidade para 1709. 3560. Vai passar Itapo, 366. Iniciando a redução. Descendo para 2500, altímetro no 093. 3326, sinistração. Privado direto Mário para chegada Mário. Esse mantém o 060. Fiz um 54, desse mantém o 50, 050. Direto TAP 3154. Cinco solo aos 15, livre à direita, 1, 2, 1, na décima 1 no solo. Direita, 2, 1, 1. Isso. Torre, boa tarde, 3144. Torre, boa tarde, 3144. 1, 0, 0 graus. 1, 2, mais autorizado, pouso, pistão 0. Brasil, de pouso no 003144. Pelo 256, autorizado a linha, manter 10, fique pronto para decolagem assim que a pista liberar. 256, ali, mantém. Solas 18, direito 121, décima 1 no solo. 211. O voo 256 autorizado a decolar, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Teve decolagem, agora no 256. 3560, aguarde, autorização de pouso. Após etapa, ajuste a navegação para o servidor 366, descida autorizada para 2500 pés. Última entre Salvador 1-0 no 3. Correto, liga final do procedimento da aeronave, chame estabilizada. 3154. 208. Controle Salvador, Gona 256, 2 mil pés na PUCA. 256, contato radar de decolagem, suba sem restrições ao 370 na PUCA. Ok, agora livre das restrições ao 370 na PUCA, 256. 560, só nos 21, direito 121, 1 no chão. Meu três, o altímetro em Salvador, 1-0 no 3. Entre 2000 e redução de velocidade. Quatro, compete aproximação em nave, China 2, Salvador, em 198, decimal 95. 256, chame Recife 2085, contando 2545. 2085, 2545, 256. Fiz 154, autorizado pouso, visto no zero, ventuno 00 graus, vamos dormir. Chile Maquila X-Ray, mantém um rumo oeste para ascensão a 120 para lançamento de PQD. Informe para o lançamento. boa tarde, ao 27142, no ponto de espera. 27142, mantém a posição. A 3-2-6 estabilizada? 0-6-3-2-6. Pode aproximar a sanha, na deixa minha torre 1895. 295, boa. Adoro, Xavier 63-2-6-9-9. 2-6. 063-1910, Salvador, serviço está encerrado, mantém o nível de voo 1-1-0. Chama o controle da Caju, frequência 20-3. Autorizado a decolagem, pátio Graé pro a norte, vento no 00 graus, 149, ajuste no 013, mantenha código padrão, forme fora do solo, guardião 05. Quatro solos, 29 direito, 211 no solo. 211 no solo direito, da 3154. Xará 6356, 6326, autorizado o pouso pistão no 0, vento 1 no 00 graus, 129. Ele pouso, 1-0, Xará 6326. Torre Salvador fora do solo, pro nosso Guardião 05. Presente Guardião 05, chama o controle 1208, Guardião 05. 1208, Guardião 05. Controle Salvador, Guardião 05. Prossiga, Guardião 05. Decolou de Salvador pro norte, a intenção é pro Aires Taparica, estamos com a embarcação pegando fogo lá nas proximidades de Ponte de Areia, a intenção é cruzar a Bahia. Este Guardião 05, vou visual 500 pés, conforme na travessia da Bahia Todo Santo, Guardião 05. Reportará para a travessia da Bahia Todo Santo, Guardião 05. Azul 2714 autorizado, alinhar e mantendo o zero. E a 326, solo os 29, direito 121, decimal 1 no solo. 221. Azul 2714, autorizado a decolar 10, vento 100 graus, 129. Salvador, passando a 63. Salvador, Guardião 05, iniciando a travessia do Vai Ter do Santo, seguindo a ponta de areia, solicita a presença ali para a carregação do futuro. Peça livre, chama o retorno ao Salvador, Guardião 05. 714, para decolagem, os 34, controle 120, acima 8. Pode chamar o controle 2714? Afirmo, chamo o controle 2018. Obrigado, uma boa tarde. Controle de Salvador, muito bom, é o 2714. O 2714, contato radar se para o nível de voo 160 e aceita Momo. 160 para Momo, é o 2, na Momo, é o 2714. Canem 315, decola aos 3.000, controle 120, do 208. 208. Controle, boa tarde, Canem 315. Canem 315, contato radar, suba para o nível de voo 360, via saída da EL. 360, via da EL, pode completar com a minha posteira, tá? Após 2.000 pés, foi direto ali da 315. Após 2.000 pés. Zero cinco na escuta de controle. O cinco apenas atente ao tráfego do Lima Kilex de Rei, realizando lançamento de paraquedistas sobre a ilha de Taparica. Papapá, Mike Vitor Alfa, prossiga para o controle. Romeu 44, vou falar aqui. Papapá, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, ciente, escuta a permanência do controle. Escuta a permanência do controle. Gente, Mike Vitor Alfa. 315 pode voar Monte Plata presente? Mantenha a lei da guarda de coordenação. Mas muito obrigado, 315. Diga. Se o Guardião 05 mantenha a escuta do controle e reporte no farol da barra, ingressando o litoral sul. Autorizado alinhar e decolar pista no zero, vento 100 graus, 13 nós, que nega padrão. Ótimo, vai voar 63, obrigado. Ótimo, vai M3 no 5, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterno no 28 decimal 8. 251, 28, backup, M3 no 5, boa tarde. Boa. Valéria comprou de Paripe, Mike Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa. 42. Ciente. Controle 2714. Prossiga para o controle. Possibilidade de voar na prova de barreiras para o 2714. Batata aguarde. Mantendo batata aguardando, 2714.